dos grandes desafios metropolitanos é a chamada humanização das cidades. E um trabalho aqui em Genópolis é muito importante, é feito pela Mari Pini, que é arquiteta, ligada a um conjunto de iniciativas da cidade, e era curadora da feirinha da Praça de Buenos Aires, que era um local extremamente aprazível e que recentemente foi fechada pela gestão Dória. Mari, queria que você contasse primeiro a sua experiência junto às iniciativas que você pensou aqui para a região, para situar o nosso telespectador. Então, bom dia. Só te corrigindo, eu sou designer, artista plástica, pesquisadora, tá. E estou com enfoque justamente na questão da ressignificação urbana. Então, eu dei início a um trabalho, eu era coordenadora aqui do Instituto Europeu de Design, aqui na Rua Maranhão, e comecei a implicar a instituição num projeto que eu chamei de responsabilidade territorial. Então, existe a responsabilidade social e a responsabilidade territorial, fazendo entender que a instituição ela tinha que criar um envolvimento com a comunidade e com o espaço territorial do entorno. Então, dessa maneira, a gente começou a fazer trabalhos na própria rua, formamos um trabalho, essa nossa Rua Maranhão, fazendo pesquisa com os moradores, fazendo ações na rua, para que as pessoas pudessem entender o que, que elas poderiam sonhar com uma rua melhor, de que maneira que ela pudesse alterar a qualidade de vida. Então, a gente notou, primeiro, a questão era a segurança, as pessoas estão muito ligadas a questões de segurança. Então, até aqui tem três bancas de jornais nessa rua. As bancas foram eleitas até como fatores de segurança. Fatores de segurança. É, então tem coisas curiosas, porque a gente conseguiu até uma adesão muito grande, porque a gente levou a pesquisa para todos os condomínios, né? E começamos a levantar essa questão da história da rua e tudo mais. E a gente criou um evento que chamava Venha Viver a Rua, que a gente não conseguiu fechar a rua por causa do elétrico. Né? Ah, tá. Então até o Nabil ficou bravo, falou, mas o que, que esse elétrico está fazendo aqui? Porque você realmente não consegue. Fala assim, bom, deixa eu falar com o CET, deixa o elétrico na garagem, põe outro transporte para a gente poder fechar a rua. E essa rua a gente percebeu como uma rua que é totalmente de educacional, em que ela poderia ser inserida, até a gente chamou o pessoal da Escola Aprendiz, do Aprendiz, para eles estudarem essa região, porque ela tem 5 instituições de ensino internacionais. Olha, quais são? Então, o Mackenzie, americano, termina a rua ali no Mackenzie, depois você tem a USP, que tem a FAO Maranhão, a pós-graduação, que justamente estuda as questões urbanas, né? Depois você tem o Centro Cultural, que é a Escola Britânica, que se tornou uma faculdade. Aí a gente tem o Instituto Europeu de Design, italiano. E termina aqui no Sion, francês. Então são 5 instituições que a ideia era transformar num boulevard ligado ao ensino, fazer uma rua temática. Olha só. Em que as instituições pudessem dar suas aulas abertas para a população. Uma curiosidade, o bairro é conhecido também, é um bairro que historicamente sempre foi mais intelectualizado, mas recentemente é conhecido como algo discriminatório em relação aos de fora. Em que isso ajudaria a integração com a população? Exato, isso é muito importante, né? Aqui é um bairro higiênico, né? Já tem o seu nome, né? Ele é higienista, né? A dona Veridiana elegeu aqui, falava assim, não, isso aqui é os ares higiênicos de Genópolis, né? Então ele já tem essa condição higienista, né? E as pessoas, apesar de que elas se apropriam do bairro, porque é muito agradável andar a pé, por ser muito verticalizado, as pessoas têm uma vivência no espaço. Por outro lado, elas se acham donos da sua opinião e acham que se a música subiu até o meu 12º andar, eu não estou gostando. Bom, a população toda em volta da feira gostando, várias cadeiras de roda ali. A reação lá foi por conta da música? também. Também. Porque ali isso. Volta. Nessa condição minha ali, eu me tornei conselheira do Parque Buenos Aires. Então, desde 2014, não, 2013, eu vim atuando como conselheira. Eles falaram assim: não, a gente tem, eu sou representante do IED, do parque, o que, que a gente pode ajudar a melhorar? E nessa situação a gente foi ali. É muito castrativo até essa posição, porque você não pode fazer nada, o parque não pode nada lá dentro, não pode criança jogar bola, não pode isso, não pode andar de bicicleta lá dentro, não pode isso, não pode nada. E você também não tem dinheiro nenhum, tem recursos. Nesse último ano não tinha nenhum recurso, nem eles demitiram os funcionários. Né? Todos os contratos, na verdade o Haddad no final do governo, ele terminou os contratos e ele não atualizou porque ia para a próxima gestão. É realidade, né? Ele tem que deixar disponível. Então, desde o ano passado não tinha mais nada, né? Ou não tinha limpeza, segurança, então agora ficou 8 meses sem segurança. E o que, que a gente podia fazer? No que a gente pediu para que a Secretaria do Verde cuidasse pelo menos da entrada, porque tinha banca de jornal, cobertura de ônibus e tinha um container aquele ali na entrada. Então vamos dar uma limpada, vamos falar na SP Urbanismo. Eles falaram assim: não, vamos lá, manda para a prefeitura, para o Haddad resolver. Então eles mandaram o processo para a Secretaria do Verde, que falou: não, essa frente não é nossa. Essa frente não é nossa, vocês podem cuidar da frente, resolvam aí. E aí eles foram e resolveram. Quando o Verde virou e falou que não era deles, falou: bom, então não era de vocês, a gente pode explorar? Pode. Então pedimos autorização para a Prefeitura Regional da SEC, na época da subprefeitura, para explorar ali comercialmente. Começamos a fazer uns testes de feirinha e tudo mais. E a gente veio obtendo autorização por 8 meses e tudo bem. E quando passou no outro governo, eles já lançaram uma portaria que não podia evento assim, que em vez de 6 meses já começaram 1000 histórias. Mas qual? Ali era a alegria de todo mundo. Ali, pois é. O que incomodava? Então, o que incomodava, que evento temporal, você tem, pela legislação, você pode 6 meses mais 6 meses. Um ano de temporal. Depois você tinha que se tornar regular, como que a gente estava solicitando. O que acontece é que esse decreto que foi feito, último emenda pela Marta, ela define que as prefeituras que têm que dar autorização para se tornar um evento regular, como as praças da República e tudo mais. Só que esses decretos também já não estão nem servindo para essas coisas, porque essas feiras, o que acontece, elas não têm nem curadoria nem organização. O que faz da nossa, a gente faz uma seleção, a gente capacita as pessoas também. Que tipo de produto que era vendido lá? Ah, vendia moda, estilistas. Então o que a gente tinha, fazia uma seleção de, a gente pedia autoralidade, sustentabilidade e regionalidade para estar dentro das coisas. Então, dentro da prefeitura regional, dentro da área da regional da Sé, as pessoas tinham que... A gente dava preferência para, vamos dizer, para produtores locais. Quem era local. Então, 85% era local. Né? Aí a gente estava importando o pessoal de Piracaia, pessoal de regionais que trazem coisas. Então, você tinha desde cerâmica de Piracaia, pão de Piracaia. Eram quantos expositores? A gente estava com 110 cadastrados. E por feira, mais ou menos 40. Porque é uma feirinha pequena. Pequena. A Benedito Calixto tem 200, 300. Você entende? E o que essas feiras estão decaindo é porque eles pagam só o termo de uso, de uso do solo, né, que eles fazem, do espaço urbano. E não existem, eles não querem pagar os organizadores. Então, o que acontece? A organização não pode fazer shows. O que é bonitinho aquilo é você criar o ambiente. Mas não tem uma política municipal de estímulo a isso? Porque isso aí tá ligado a uma cidade saudável, digamos assim, humana. Exato. E não tem... A fomentar a economia criativa, turismo, em todas as feiras, todas as cidades civilizadas do mundo. Isso é um estímulo, né? Pois é. Não. Então é uma coisa que agora a gente está querendo fazer, porque isso entra Secretaria de Desenvolvimento Social, entra também a de abastecimento, porque a lei das feiras, quem rege todas as feiras, que é a maior parte de feira, feira de rua, né? Feira de alimento, daí é a Secretaria de Abastecimento. Então é uma loucura. Você já entrou na era da economia criativa e você continua ligado ao velho modelo de feiras. Exato. O que, que teve, haveria de ter? Dentro, entre a cultura, o turismo, porque na verdade isso é muito mais turismo. Claro. Então eu tentei falar, eu tenho um bloco assim, comecei a estudar toda a legislação que rege isso e tentar falar com as secretarias. Então tem falar da turismo com quem que fala, não, isso você tem que falar com abastecimento, isso você tem que falar com desenvolvimento social. Gente, e o próprio pessoal de eventos lá da Secretaria... Quando você fala em gestão, a primeira coisa, que se fosse gestor, era redimensionar os processos aí para dar uma racionalidade para os processos. Não tem nada, É, exatamente. Na cultura, isso. Como é? Você teve algum contato com a Secretaria? Com a cultura, não. Acabei não falando com o Sturm. Enfim, agora o que acontece? Eu estou na PMI dos parques. Você está acompanhando isso? Não. Então, essa nova questão, que é a concessão dos parques, então é um processo que deu início agora e foram eleitos 14 parques em São Paulo, de os 14 de interesse, vamos dizer que é interesse comercial, para que sejam concessionados. Então, a primeira etapa está compreendendo uma proposta de interesse. Então, foram cadastrados 21 empresas, eu formei um consórcio de arquitetos e pessoas ligadas ao parque mesmo, para desenvolverem estudos, para que esses estudos sejam submetidos às empresas que vão entrar na licitação para concessão. Todo mundo sabe que está tudo carta marcada, né? Então, o senhor Birman, ele é o representante, vamos dizer que ele é o Parque Burle Marx, é o único parque que tem uma gestão particular. Então, a Fundação Birman foi criada... O próprio nome dele? Aaron Birman. E ele foi criado para fazer a gestão do parque, obviamente, quer dizer, como ele era o empreiteiro que criou todos os prédios em volta ali, né, que faz uma segurança Paraisópolis, que está atrás, justamente colocado. Então, eles doaram o parque, que era uma chácara do Baby Pianário. Exato. Desenhado por Burle Marx, foi dado para a cidade. Mas foi dado mantendo o comodato deles. Então, é um parque privado. E dentro do parque, o que ele fez? Esse super empreendimento, que é um hotel 6 estrelas, de uma empresa mais poderosa do mundo, desses collectors, desses grandes, que é um palácio, né? Isso foi terminado agora. Então, ele tem grandes empreendimentos e eu chamei ele para uma reunião com o meu consórcio, que eu tenho uma advogada maravilhosa, uma gestora, os arquitetos, e pedi, falando, nossa, estamos sabendo que você está pleiteando, também está na concorrência dos parques e está com interesse no Buenos Aires, então gostaríamos de conversar. Tudo ótimo. Foi lá, E, então, eu estava sabendo que eram 6 parques do interesse dele. Né? Falei, eu sei que o senhor tem tantos filhos quantos parques o senhor quer. Agora, e aí ele falou o seguinte, que ele está com uma empresa, internacional, que ele não pode revelar nem sob tortura, e que falou para ele, se ele entrasse, a empresa entraria, e que, portanto, a prefeitura, claro que todo mundo quer o transatlântico do Ibirapuera, né? O interesse das empresas é o Ibirapuera, a menina dos olhos. É. E aí, então, se você pega o Ibirapuera, você tem que pegar outros 4 parques. Agora, só para entender uma coisa, a gestão privada, ela pode ser interessante, mais desburocratizada, mas tudo desde que você tenha uma regulação assim que permita tratar como área pública mesmo, com direito a todos. Aí, como é que é? O regulamento, ela estabelece alguma forma de equilíbrio ou não? Então, nesse modelagem, eles estão pedindo, ou quer dizer, na verdade esse plano de estudos é óbvio, né, que é uma questão assim, vamos consultar a sociedade para saber o que a sociedade quer. E existem parques que estão bem organizados, né? A gente aqui no Buenos Aires estão configurando algumas pessoas que têm interesse e a gente está tentando dialogar para construir um diálogo maior. Essa seria o ideal, essas pessoas interessadas falar, gente, vamos conversar e vamos constituir aqui metas e interesses do que os usuários, os moradores locais querem para esses parques. Quer dizer, os parques cada vez mais eles têm que se tornar uma questão muito do interesse das comunidades e tem que se voltar para lá. Então, até esse mecanismo para tornar isso teria que ser mais fomentado. Né? Então, é isso que a gente está procurando fazer aqui um pouco, criar uma relação com associações. Né? Então, agora foi criada uma associação de amigos do parque. Então, é importante que esse início, primeiro, começa com interesses próprios. Né? Mas se as pessoas não se unem para uma associação, isso ela desconfigura porque não cria um interesse maior social. Né? Agora, quando você olha, de uma maneira geral, em outras regiões, vocês têm um levantamento, um apanhado de como que são os parques aí mais de periferia? É isso que vai acontecer, porque nos últimos anos, o que acontece? Tanto nos parques urbanos como nos parques nacionais, o Brasil teve uma questão muito favorável de preservar áreas. Isso foi muito, muito positivo. Quer dizer, a gente não tinha essa quantidade de parques de interesses mundiais, de parques foram feitos. E em São Paulo era 44, em 20 anos, de 44 foram 107. Então isso é muito, muito favorável, muito positivo. Mas depois os órgãos públicos não têm como manter, nem expandir, nem oferecer atividades ali. Então fica aquela coisa decadente, você entende, do que está acontecendo. O segredo é o equilíbrio entre o interesse empresarial, as formas de financiamento aqui empresarial, mas a democratização do acesso, né? Exato. É um grande desafio. Nessa questão que os parques, a concessão vai de uma maneira que esses concessionários, na verdade eles têm uma ideia de que vão aparecer várias empresas que querem pagar os serviços dos parques e botar plaquinha. Não vai ser isso não, vai ser ingresso mesmo. Não, isso não pode. Não pode. Vai ser venda, o que pode é o seguinte, e o que pode você criar, vamos dizer, uma cafeteria, que isso, uns serviços no parque, vamos dizer, aquele negócio do cachorro que está lá, dentro tem esses parques que são de cachorro, o que acontece? O pessoal joga os cachorros lá dentro, cria uma área completamente contaminada, cheia de coisa, ninguém só tem um ambiente de... Não, você põe uma pessoa que vai criar um super pet, pet ground. Aqui cachorro é mais bem tratado que criança. É, muito melhor, muito mais. Eles brigam lá, eles têm uma... Então, cria um playground pet, né, como é que é? Sei lá. E alguém explora aquilo, porque você pode deixar o teu cachorro à vontade, mas de repente... Você põe um serviço lá de banho, de tosa, alguma coisa, e a pessoa pode ter até uma coisa, mas ele tem responsabilidade ali de garantir aquilo, né? Eu vou pegar, por exemplo, o Ibirapuera. Já tem uma enormidade de fornecedores pequenos, desde lanchonetes até vendedores menores. Assim. Como é que ficaria dentro dessa concessão? É uma loucura, né? Não tá dentro? É, eles têm que... Os museus não estão dentro da coisa, mas o próprio planetário eles estão concessionando. Que o planetário, por exemplo, o planetário falta uma lâmpada daquelas AIS. Para por 7 anos, porque não tem uma lâmpada, até te mandar buscar a lâmpada. Não, tem aquelas coisas. As vantagens. Exato. Aí. E aí é uma exploração, porque... Olha, pensa o seguinte, o Ibirapuera, ele tem 1000 vagas de veículos lá dentro. Se você explora só o estacionamento que está na mão do CT, né? Quer dizer, 1000 veículos por hora, aquilo fica das 7 da manhã à meia-noite, é uma conta incrível de faturamento. E depois o que, que acontece? Quer dizer, o que implica basicamente o que eles querem é não ter mais aos custos de manutenção. Não, tem uma lógica. A questão toda é... Exato, mas a questão... Prevê a associação de amigos, por exemplo, opinando também ou não? Nesses editais? Olha, continua o conselho gestor. Os editais agora de... Nos editais tem que ser acesso livre, melhoria de infraestruturas, mantém os conselhos gestores do parque. Ah, tá. Você entende? E, a princípio, eles dizem que mantém a administração com a Secretaria do Vento. Então, eles entregam 100%, mas tem uma... mantém... por exemplo, o conselho gestor tem muitos parques que não funcionam, são pessoas ali que não têm uma capacitação, talvez, para compreensão, e nem uma representação com os usuários. Isso que é mais importante. São pessoas que... Ah, tem um tempo disponível, tem um pequeno poder, aquilo é importante para ele fazer um papelzinho social, vai lá e não contribui, né? Enfim, mas isso teria que manter. Então, se há associações associações ligadas aos parques, isso é muito bom porque elas vão ser regulatórias, né? Então, passam a ser órgãos que vão estar... cobrando, exigindo. E deixa eu dar um aviso. Então, feira, então, ela foi impedida por uma questão de legislação. Então, porque a Secretaria do Verde, depois de toda essa história de ter permitido, ela foi entender que aquela área era dela. E que sendo dela, não pode. Falei, mas escuta, estamos... Enfim. Aí a gente está indo para a Praça Vila Boim. Então, dia 5 de agosto... vai ter a feira, a gente vai começar aqui na Vila Boim, que existe na Vila Boim também uma zeladoria, que é da praças.com, que faz uma reunião entre os... É um serviço que faz uma reunião entre os comerciantes ali locais e moradores, para que eles ajudem a uma adoção de praça. Tá. Então a gente vai a partir de um sábado, então... mantendo, né, a mesma clientela, Só para dar um dado, eu gravei um desabafo lá de um frequentador do parque, lá deu 43 mil visualizações no Facebook. Fantástico, fantástico. Todas as redes sociais têm esse papel. Exato. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Vitor.